sainha, ela vem, de sainha, ela vem, de sainha, ela vem, de sainha, ela vem. Cocotó, cocotó, cocotó, cocotó, cocotó, cocotó, cocotó. Perdão oficial. Pam pam pararam, pam pam pararam.